não poderia faltar, né? Essa é nossa, essa é nossa. Yasmin Santiago, Buziga Produções. E eu, mãe, vou ficar como? Vou ficar sofrendo, é? E todo mundo quer sinceridade, mas ninguém aguenta ouvir toda a verdade. Quando não quer, dois não briga, melhor terminar essa intriga. Você vai pro seu lado e eu vou pro meu. Acabou o clima, não tem você e eu. Eu vou seguir minha vida em frente, pretendo que seja diferente. Te desejo o que é o melhor você já perdeu. Que foi eu, que foi eu. E te desejo perdeu, que foi eu, que foi eu. É pra sofrer, é pra sofrer. Tomando uma, lembrando de mim, e eu, mãe. Portal do Arrocha. E todo mundo quer sinceridade, mas ninguém aguenta ouvir toda a verdade. Quando não quer, dois não briga, melhor terminar essa intriga. Você vai pro seu lado e eu vou pro meu. Acabou o clima, não tem você e eu. Eu vou seguir minha vida em frente, pretendo que seja diferente. Te desejo bom, porque o melhor você já perdeu. Que foi eu, que foi eu. Te desejo bom, porque o melhor você já perdeu. Que foi eu, que foi eu. E te desejo bom, porque o melhor você já perdeu. Produções. E eu, mãe. Yasmin Santiago, te desejo bom, viu, bebê?